Quem não conhece aquela fábula extraordinária que fala da cigarra e da formiga? Desde criancinha, nós ouvimos esta história, que é conhecida e divulgada no mundo inteiro como exemplo de trabalho. A história diz que, durante o verão, a cigarra ficava o tempo todo cantando e tocando o seu violão, enquanto a formiguinha, para baixo e para cima, carregava folhas e trabalhava. E quando o verão passou e chegou o inverno, a cigarra estava morrendo de frio. E ela foi ali, na porta do formigueiro, pedir abrigo. E ela implorava: "Dona Formiga, me deixe entrar, me dê um pedacinho de folha para eu me agasalhar, eu estou morrendo de frio." E a formiga perguntou: "Mas, dona cigarra, a senhora não tem uma folha para se cobrir?" E ela disse: "Não, não tenho, tenha pena de mim." "Mas por que que a senhora não tem nenhuma folha para se cobrir? O que que a senhora fez durante o verão?" "Ah, durante o verão eu curtia o sol, o dia bonito, ficava tocando e cantando. Por isso que eu não tive tempo de preparar uma folha para me cobrir no inverno." Aí a formiga respondeu: "Eu sinto muito, mas o que eu tenho é para uso meu e da minha família." E a cigarra acabou morrendo de frio. Essa história ilustra os dois tipos de pessoas que há no mundo: o trabalhador e o preguiçoso. Alguns acham que trabalhar é para otário. É que nem aquela história que me contaram também. Disse que a mulher do censo foi até uma rua, num morro, e perguntou para a mulher: "Quantos filhos a senhora tem?" E ela respondeu: 8. "Todos vivos?" perguntou a mulher do censo. E a senhora respondeu: "Não, só um é vivo." "É, os outros morreram?" "Não, não, os outros trabalham." Quer dizer, as pessoas acham que trabalhar é para bobo. Mas toda pessoa que trabalha vai colher o benefício e vai ter provisão para os dias amargos da vida. E a palavra de Deus no livro de Provérbios, no capítulo 6, no versículo 6, tem aqui um conselho interessante. Escute só: "Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e sê sábio. A qual, não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono?" Um pouco de sono, um pouco tosquenejando, um pouco encruzando as mãos para estar deitado. "Assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado." Veja, a pessoa que trabalha está tranquila, mas aqui está na preguiça, ainda que curta o descanso e o lazer, um dia vai ser surpreendida pela necessidade. A palavra de Deus nos ensina a trabalhar. Há pessoas que dizem: "Ah, mas Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º. E as pessoas pensam que Deus está descansando até hoje. Mas Jesus, quando veio aqui na terra, ele disse: "O meu Pai trabalha e eu também trabalho." E Jesus não descansou nem no sábado. O trabalho dignifica o homem, não é verdade? O trabalho honesto. Mas Deus também não quer que você seja uma pessoa que viva só para o trabalho e preocupado com as coisas do dinheiro. Vamos lá no Novo Testamento para ver o que o Senhor Jesus disse, usando também como exemplo a natureza. Ele disse assim: "Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem as juntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Então alguém quer usar esta palavra do Senhor Jesus para justificar a falta de trabalho. Mas a palavra de Deus não está mandando você ficar deitado o dia inteiro numa rede, esperando as coisas caírem do céu. Jesus está dizendo que você não deve andar inquieto, preocupado com a tua vida, achando que não vai ter nem o que comer, nem o que beber, nem o que vestir. Ele disse assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Jesus afirmou: por que andais tão solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? O que o Senhor Jesus está querendo dizer? Que você, eu, não devemos andar excessivamente preocupados quanto à nossa vida. Porque a vida não é só trabalho também. A vida não é só preocupação com a roupa, com o alimento e com a vestimenta. Não devemos andar inquietos perguntando: e agora? Que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas as pessoas do mundo procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O Senhor Jesus quer que você tenha um estilo de vida onde a tua prioridade não seja procurar as coisas do mundo, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Agora, para buscar o reino de Deus, dá trabalho. Jesus não está referendando a preguiça. Ele não está concordando com aquela pessoa que não está nem aí para a vida. Ele está dizendo: olha bem, o que você vai buscar? Veja bem com o que você vai se preocupar. Olha o que vai ocupar agora os teus pensamentos e as tuas necessidades. Buscar primeiro o reino de Deus. O preguiçoso, ele não trabalha e também não busca o reino de Deus. Ah, não vou na igreja não, estou cansado. Ah, não vou ler a Bíblia não, estou cansado. Ah, não vou orar não, agora eu vou dormir. Pois é, Jesus não está concordando com a preguiça. Ele está dizendo para você: tenha um novo estilo de vida. Confie que o Pai Celestial conhece as tuas necessidades, porque foi Ele que te criou. Acredite, Deus sabe o que você precisa antes até de pedir. Mas buscai primeiro o reino de Deus. Busque o reino. Jesus disse que somente se apodera do reino aqueles que o tomam à força. O preguiçoso não vai conseguir, porque ele está sempre esperando que as coisas venham ao encontro dele. E Jesus está dizendo: não, não, é você que tem que ir ao encontro do reino. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Meu amigo, vai ter com a formiga. A formiga não tem chefe, não. A rainha do formigueiro está lá naquela câmara onde poucos conseguem vê-la. Mas todos obedecem à organização do formigueiro. Cada formiguinha sabe da sua responsabilidade. Eu nunca vi uma formiguinha dizendo: essa folha é pesada demais para mim. Essa folha é o dobro do meu tamanho. Ah, vou pegar uma menorzinha. Mas quando você observa o formigueiro, está lá, ela no seu caminho, carregando uma folha 4, 5, até 10 vezes maior do que ela. E quem ela está obedecendo? a sua própria responsabilidade. A formiguinha faz todo esse trabalho com disciplina e vontade o tempo todo para agradar a rainha. E você vai buscar o reino de Deus para agradar a quem? Ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Então arregace as tuas mangas. Vá para a casa de Deus. Coloque a tua vida no altar do Senhor. Abandone toda a preguiça. Ore, jejue, leia a palavra. Medita, prega, trabalha, faça a tua parte. Busque o reino de Deus e toda a sua justiça. E Deus o Pai não vai deixar faltar nada para a tua vida. Ele vai te abrir portas onde não tem portas. Ele vai te dar livramento na hora da perseguição. Ele vai te guardar nos momentos de tribulação. Se você estiver buscando o reino de Deus em primeiro lugar, Deus também vai te colocar em primeiro lugar no seu reino.